cidade, Deus estava lá. Nos dias difíceis, Deus estava lá. Olha, quando eu chorei, Deus estava lá, me ensinando a adorar, me forjando pra lutar. Quando a ferida se abriu e eu pensei que era o fim, quando o mundo disse não, foi Jesus quem disse sim. Com seu amor ele me olhou e a sua obra em mim gerou. Hoje eu sou cicatriz de uma ferida que sarou. Aleluia. Eu sou uma pérola que Deus gerou no fundo do mar. O seu valor ele me deu. Hoje eu posso cantar. Eu não merecia, mas ele me achou. Eu sou joia preciosa, pois Jesus é o meu valor. Não importa a dor que você está, Deus está contigo, não vai te deixar. Em meio ao sofrimento, ele vai morar, em seu coração gerar precioso adorador. Quando a ferida se abriu e eu pensei que era o fim, quando o mundo disse não, foi Jesus quem disse sim. Com seu amor eu sou cicatriz de uma ferida que sarou. Eu sou uma pérola que Deus gerou no fundo do mar. O seu valor ele me deu. Hoje eu posso cantar. Eu não merecia, mas ele me achou. Oh, aleluia. Jesus. Foi por amor. Foi por amor.